celeste alvorada dos remidos do Senhor. Jerusalém, eu já li a teu respeito, sei que és linda e sem defeito, és a fonte do amor. Jerusalém, os teus muros são de jaspe, tuas ruas são de ouro, teu rio é de cristal. Jerusalém, ó cidade tão querida, tu és a fonte da vida, és meu eterno fanal. Jerusalém, ó nova Jerusalém, vivo a sonhar com tuas lindas mansões. Jerusalém, ó nova Jerusalém, breve estarei penetrando em teus portões. Jerusalém, tens a fonte de água viva, tens a árvore da vida, tens o trono divinal. Jerusalém, os remidos te adoram, e os anjos que em ti moram cantam em coro celestial. Jerusalém, tua luz é permanente, tua paz é gloriosa, são muito lindos teus troféus. Jerusalém, tua beleza indescritível, tua grandeza intransponível, és o sonho dos fiéis. Jerusalém, nova Jerusalém, vivo a sonhar com tuas lindas mansões. Jerusalém, ó nova Jerusalém, breve estarei penetrando em teus portões. Sou tão fraco em argumentos, descrever teus fundamentos, quem sou eu pra merecer? Jerusalém, o meu sonho adorado é um dia sem pecado tua glória conhecer. Jerusalém, Jesus Cristo preparou-me um lugar de santo gozo, quanto almejo me mudar. Jerusalém, este fardo tão pesado, breve irei abandonar. Jerusalém, ó nova Jerusalém, vivo a sonhar com tuas lindas mansões. Jerusalém, ó nova Jerusalém, breve estarei penetrando em teus portões.